bom. Já sei que você vai sair, e a sequência eu já sei. Bazinho outra vez, depois de bocas e garrafas, chega em casa às seis. No meio dessa bagunça toda, se pra lá de louca, vai lembrar do trouxa mais uma vez. E essa sequência eu já sei. Diz que recaída, bateu carência, liga. É um entre e sai da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída, bateu carência, liga. É um entre e sai da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Da sua vida. meucds.com. Já sei que você vai sair, e a sequência eu já sei. Vou barzinho outra vez, depois de boca e garrafa, chega em casa às seis. No meio dessa bagunça toda, se pra lá de louca, vai lembrar do trouxa mais uma vez. Essa sequência eu já sei. Diz que recaída, bateu carência, liga. É um entre e sai da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída, bateu carência, liga. É um entre e sai da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída. Atenção, Salvador! Bateu carência. É um entre e sai da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Da sua vida e da minha. Diz que recaída.